paz do Senhor. A Bíblia fala que tudo o que fazemos é para Deus. E também fala que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um pouco de restrição contra aquelas pessoas que dizem que sabem de tudo, conhecem tudo, sabem fazer tudo. Eu quero dizer uma verdade. Você não sabe fazer de tudo e não conhece tudo. Mas também te digo outra verdade. Você sabe fazer pelo menos uma coisa e você é bom naquilo. Aí está a beleza do corpo. Membros diferentes para o benefício comum. Jesus escolheu 12 discípulos, homens totalmente diferentes. Mas cada um sabia fazer muito bem alguma coisa. Até o traidor fez muito bem o que ele sabia. Se você tem tentado fazer muitas coisas e não consegue e fica frustrado, não largue também de fazer. Mas pense que Deus te deu um talento, te deu um dom. E você sabe fazer muito bem alguma coisa para Ele. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.